5, mantenha 340, direto do Leta. Afirmativo, direto pro Leda, o TAM 9354, obrigado. Do 57, 17, livre decolagem da 10, o vento agora é 100 graus com 3 nós. Segundo, 13325, 6749, obrigado, senhor. Vai com Deus, cunhado. 1234, velho. Manda aí um momentinho. Falou. Zero pronto, vai direto 5898. 5898, ali, mantém, pista 10. Vem mantendo 0, 5898. Decolou agora 1-4-119 8 controle. Já mais 7-1-7, contato radar, vigilância sobre 340, saída da EL. 1998, tem nível de decolagem da 10, 100 graus com 4 nós. Nível de decolagem, já nós com 5898, decolou 17, 1198, controle. 198, chamarei o Webjet 5898, bom serviço. Bom voo. Controle Salvador, bom dia, Webjet 5898. 5898, bom dia, contato radar na decolagem, submantenha o 340, saída da EL. A saída da EL subindo para o 340, Webjet 5898. 9354, chame Recife 251, alternamos 3325. 251-3325-9354, bom dia. Juliette, chame eu, prossiga. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Reporta na saída do pátio 3, diz que Juliette, chame eu. Sim, tchau. Goiânia. 5808 para Goiânia, 340, prepara a gole, fita e aguarda autorização. Tá aguardando na sua escuta. Chame Recife 251, alterno 3325-804, essa identificação. Desça para 2 mil pés, altímetro 1012, chegada Bonfim. 2012, na chegada Bonfim, está com a informação eco. Então, necessita o procedimento ruim. Recente, aguarde. Web 5898, chame Recife 251-3325, alternado. 1251, alternada 13325. Isso mesmo, bolou. Beleza, boa semana. Zero oito cópias. Top, Web 5808. Web 5808, autorizado Goiânia, 340 ao nível, decola da 10, sai da Gole, transição ofício. Rapido intercepta Upper Zulu 17, Formosa, Upper Whisky 10, Bravo Serra Índia, Upper Mike 668, Goiânia. Aciona 5150 no transponder, 119.8 controle. Autorizado Goiânia, nível 340. Decola da 10 com curva direita na Gole Ofito, Upper Zulu 17 Formosa, Upper Whisky 10 Bravo Serra Índia, Upper Mike 668 Goiânia, 5150 no transponder, 198 controle Web 5808. Show pro push do 10 Web. 7 Web. Whisky Leite 1 meio pronto para ingresso. Finger 03, confere? Positivo, já. Está autorizado, reporte ao término. Sim, já. Juliette Romeu, repórter finalizante, bom dia. Bom dia, Juliette Romeu. 804, após o seu avito 367, vou para o 366, agora descendo para 2.500 pés com 612. Teve aí aproximações, com estabilidade na final do ILS Whisky. Avanço que é avento 367, após o 366, descendo para 2.500 pés com 612, autorizado por procedimento, semana estabilizado, volume 804. Autorizado, estacionamento, atenção, autorizado, estacionamento, chama para início do push. Autorizado, chama para push, 508. Tá, aciona identificação, desça para o 040, chegada, bom. Para o 040, chegada, bom. Salvador, Web 508, estacionado na 10, para o pushback. Autorizado, push, chama táxi, Web. Autorizado, chama táxi, Web. Salvador, bom dia, o azul Alfa Yankee Hotel. Alfa Yankee Hotel, prossiga. O Yankee Hotel está no pátio 3, solicita autorização para reboque, para o pátio principal, posição 1. Está autorizado até a saída do pátio 3, é porta para ingresso no pátio principal. Reportará para ingresso no principal, Yankee Hotel. No localizador, está com a 1020, volume 804. Localizado no localizador, é isso? Afirmativo. Ok. requer o LS Whisky. Chame torre em 118, meia dúzia, complete o LS Whisky 1804. Tá bom. 7-9 Whisky, vai chamar a torre 118, vou 1804. Torre Salvador, bom dia, gol no 804. 2 milhas por Serra Verde 372, estabilizado no ILS, está com o imposto baixado e checado. Visual com 1 a 0. 904, tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 5 nós. Está livre o pouso na 1-0, gol no 804. Ouro 995, desça para 2.000 pés, ajustando a partir de agora no 02.012. Para 2.000, a partir de agora, o 02, gol no 995. Controle bom, 2.96, ponto de informação essa. Diego 897, acione a indicação, desça para 3.000 pés, 1.012, a partir de agora, pro de Lagoinhas, para chegar da ponta. Juliette Alfa, me chama próximo ponto de espera, web. Autorizado Juliette Alfa, chama no ponto de espera, web, 808. Alfa Yankee Hotel, está autorizado para prosseguir para o Finger 01? Autorizado para prosseguir para o 01 Yankee Hotel. 4.000 pés, última intenção a 2012, chegada bom. 4.000 pés, 2012, alguma resposta na velocidade? 259. Agora aos 3-9, livre direito no 2-1-2-9. Queria confirmar, pro gol 1-8-0-4. direita ou no 21 decimal 9? 3219. Falta seu rádio, tá, a transmissão tá de 2 para 3. Ciente. E com forte ruído de fundo. Estava no localizador, reportará o Golfo 995. Solo Salvador, muito bom dia, Gol 804, ligou na sua escuta. 804, bom dia, prossiga na Alfa, chame antes da Juliette. Segue Alfa antes da Juliette, chama lá, Gol 904. Da web, tem nível de decolagem da 10, o vento é de 100 3201, onda, tá, informação, posso trote aguardando 360, copy. 5808 decolou agora aos 42, 119, 8 controle. Número 21 decimal 9, por gentileza. Controle, bom dia, Web 5808. Web 5808, contato radar na decolagem, subimos até o 340, sai da gole. 340 agora, 808. Coordenação 360.5, está 3201. Azul 4177, não escuta?